E aquele funk lá, tá em peso, meu? Ô, moleque, já fumegando. Tamo aqui na biela, eu e os moleque doido. Diz aí. Chegando sem horas aqui, eu vou dizer. Vários moleques estão no corre junto com você. Lá na favela, fechadão de reca ou XT. A som dos kit e as ladinhas de TNT. Choque, traz seus pra cima, sobe. O morro afirma nove. E cara de sobe. Louca, neblina, cobre. Estranho o clima, sobe. Com as mãos pra cima, nove. E cara de já tá ligado que o limite vamos alcançar. Pega o C4, rolê hoje já vai fumegar. Veja a neblina na escolinha, eu já sei quem tá lá. Tirando piraná, na essência é de chá. Mas pode deixar, lado a lado tudo pesadão. É o bonde dar os bebê e os moleque na missão. Os moleque tá na missão. É do Nião. Choque, traz seus pra cima, sobe. O morro afirma nove. E cara de não sobe. Louca, neblina, cobre. Estranho o clima, sobe. Com as mãos pra cima, nove. E cara de não sobe.